A Escola e o Meio, um programa dinamizado pelo Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa noite, caros ouvintes da Rádio Boa Nova, e sejam bem-vindos a mais um programa, A Escola e o Meio, uma produção do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa noite, locutores! Boa noite! Boa Nova FM! Fui à fonte para te ver. Para te falar, nem na fonte, nem no rio, nem na fonte, nem no rio, consegui encontrar. Dá-me uma gotinha de água. Olá. Dessa que eu ouço correr. Entre pedras e pedrinhas, alguma gota de haver. Alguma gota de haver. Quero molhar a garganta. Quero cantar como a rola. Quero cantar como a rola. Com a rola ninguém canta. Fui à fonte beber água. Achei um raminho verde. Quem o perdeu tinha amores. Quem o perdeu tinha amores. Quem o achou tinha sede. Dá-me uma penguinha de água. Essa que eu ouço correr. Entre pedras e pedrinhas. Entre pedras e pedrinhas. Alguma gota de haver. Alguma gota de haver. Você. Quero molhar a garganta. Quero cantar como a rola. Quero cantar como a rola. Com a rola ninguém canta. Não me peças para cantar. Vai ser uma rima tão que sei cantar isto. Estou aqui, mas é a deitar um copinho para brindar, para acabarmos com isto. Vai, Zé! Dá-me uma gotinha de água. Opa! Dessa que eu ouço morrer. Com a Zé ninguém canta. Quero cantar como a rola. Quero cantar como a rola. Como a rola ninguém canta. A Escola e o Meio. A música que acabámos de ouvir é dedicada à professora Rosa, a quem desejamos as rápidas melhoras. Na nossa rubrica Para Onde Andam os Nossos Alunos Crescidos, temos hoje connosco o Pedro Coutinho, ex-aluno do nosso agrupamento. Boa noite, Pedro, e muito obrigada por teres aceitado o nosso convite e estares hoje aqui no nosso programa. Boa noite a todos, eu é que agradeço o convite. Olha, Pedro, começava por te pedir para nos falares um bocadinho do teu percurso escolar, essencialmente até ao secundário. Primeiramente estive na escola primária onde hoje é o centro de saúde, matriculei-me por voo com os meus pais. No caso, matricularam-me em 2008, onde comecei o primeiro ano. Até o terceiro ano, em que fiquei então na escola onde atualmente sim, é o Centro de Saúde. Depois mudei-me para a escola básica. Na altura ainda era a escola Brás Garcia de Mascarenhas, não agrupada com a escola secundária. O quarto ano já foi feito então na escola sede. E depois continuei, então o quinto e sexto ano, escola básica, a escola depois ficou agrupada, e depois a partir sétimo, oitavo, terceiro ciclo, no caso, e depois o secundário também, tudo em Oliveira do Hospital. Sim. Até porque tu és de Oliveira do Hospital, sim, não é? Sim, sim. E na parte do secundário, tu foste meu aluno no nono ano, e portanto eu sei bem, tu foste para Ciências e Humanidades, como Ciências e Humanidades, sim. Para Humanidades. Fui para Ciências e Humanidades, sim, no secundário, muito pelo gosto que tinha e tenho pela área da História, a qual depois segui na faculdade, e sempre com o objetivo de chegar a professor de História, que felizmente hoje é possível, é isso mesmo que acontece. Portanto, durante o secundário, a disciplina que fui sempre procurando mais estudo e mais aproximação foi História. Mas eu ia-te precisamente perguntar qual era a tua disciplina preferida, sim. Mas a resposta já está dada. Certo. A disciplina preferida foi mesmo História. Sim. Infelizmente, no 12º ano, acabámos por começar com a pandemia. Começou, sim, a pandemia do Covid-19, o que afetou um bocado a parte final e tudo relacionado com o facto de ser finalista a nível de secundário. E acabou por ser um ano diferente para todos os alunos que estão entre 2002 e 2003, eu no caso 2002-2001, eu no caso 2002. Felizmente as aulas conseguiram voltar à normalidade, aspas, da maneira, não é? Que dava, claro, para ser possível, e acabamos por conseguir realizar as aulas que faltavam. Os exames nacionais foram mais tarde, mas correram bem, no caso fiz só o exame de História e depois então concorri para a Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, tendo entrado em 2020. Os primeiros anos foram também relacionados com a pandemia, mas com o passar do tempo as coisas voltaram ao normal e aqui estamos hoje. Pois, precisamente, pronto. Nesse percurso todo houve algum professor que te tivesse marcado? Estou a falar mais do secundário. Do secundário, da escola terceiro ciclo, porque, e se calhar até do primeiro ciclo. Não sei, houve assim algum professor que te tivesse marcado? Sim, sem dúvida. Infelizmente, a professora que me marcou já não está connosco hoje, a professora Célia Lourenço, foi fundamental para me passar o gosto pela História no 7º e 8º ano. Agradeço também à professora Lúcia Turgal e à professora Isabel Cristina por me terem mantido esse gosto no 9º ano com a professora Lúcia e durante o secundário com a professora Isabel Cristina. Mas um especial agradecimento à professora Célia pela forma como nos passava a importância que é aprender História e o facto de eu conseguir chegar aos 13 anos e pensar que é isto que eu quero fazer, é ser professor de História, e efetivamente levei até ao fim e graças a todo o trabalho e esforço consegui chegar até isso mesmo. Que engraçado, sim senhora. Tens boas recordações da nossa escola? Sim, que fiz sem dúvida muitos amigos, os quais ainda preservo hoje em dia, vivi bons momentos, aprendi muita coisa, essencialmente senti que a evolução mais pessoal também começou a partir do secundário, com disciplinas com mais tempo, mais focado na área das letras, que é essa área que eu mais predomino, apesar de também gostar... Que é a tua paixão, nós estamos a ouvir-te e é a tua paixão, sem dúvida apesar nenhuma. De também gostar um pouco de matemática, porque ainda continuei com o Max durante o décimo e décimo primeiro ano. Algo que deriva um pouco... Já fizeste exame. Sim, sim, algo que deriva também um pouco da minha mãe ser gestora contabilista, sempre gostei de matemática, mas o facto de a História estar sempre em primeiro lugar levou para seguir a Humanidades. Certíssimo. Pronto, já disseste que depois ingressaste no ensino superior, tiraste o curso, portanto, em Coimbra, o curso de História, e entretanto tiraste a licenciatura, tiraste mestrado também? Sim, mestrado em ensino de História, no terceiro ciclo do ensino básico e ensino secundário. Estes últimos dois anos, ou seja, o ano letivo de 2023-2024 e 2024-2025. Agora 2025-2026 foi quando terminei, defendendo no passado mês de outubro a dissertação, o relatório de estágio, para concluir então o mestrado. Muito bem. Não te vou perguntar se quiseres ser professor, porque já disseste que sempre quiseste ser professor, portanto aquela pergunta que nós fazemos, o que é que tu queres ser quando fores grande, pronto, nisso és parecido comigo, está bem? Só não somos na parte das áreas, eu sou mais para as matemáticas, tu és mais para a História, porque eu também sempre disse que queria ser professora desde pequena, e tu também. E sabes porquê que tu sempre quiseste ser professora? Tens ideia porque é que querias ser professora? Acho que se depende muito com o facto de gostar tanto de história e ao longo do tempo perceber a importância que tem. A licenciatura também ajudou, como é óbvio, saber mais, e o facto de história, uma pessoa estar sempre a aprender, saber que ter a necessidade e a procura de saber mais e mais. Mas podias ter seguido a investigação, Pedro, e não vir para o ensino. Mas é daí que também o facto de querer saber mais e mais, de levar isso para os alunos e transportá-los para o mundo que é a história e a importância que tem, ou seja, perceberem todas as etapas, a importância, e saberem sempre olhar para o presente, mas compreendendo o passado. Porque compreendendo o passado é facilmente perceptível aquilo que devemos fazer corretamente durante o presente. Pois, realmente é verdade. Pronto, e nós precisamos de sangue novo, sem dúvida nenhuma. Pronto, curiosamente, tu estás a lecionar História na nossa escola e, portanto, estás aqui como ex-aluno e agora como professor, portanto, eu até devia estar a tratar por Dr. Pedro e não por Pedro, não é? E, curiosamente, estás a substituir a professora Rosa Simões. Portanto, estás na escola onde tu estudaste. O que é que tu sentiste no primeiro dia em que entraste na escola como professora? Um bocado estranho. Mais pelo simples facto, estranho e engraçado, porque logo no o primeiro posto de trabalho que tenho, mesmo sendo horário de substituição, o primeiro posto de trabalho ser logo na escola onde me formei. Pois, e acaba por ser engraçado e uma memória para guardar, e acho que de certa maneira acredito que o horário até pudesse estar guardado, tendo em conta que se não entrei antes em nenhuma escola, e quando consigo entrar é na escola onde me formei, acaba por... acho que estava guardado e acho que... Mas se calhar foi assim um misto de emoções, sim, não é? Sim, sem dúvida, sim. Porque... acaba por ser estranho, no bom sentido, entrar na sala de pessoas, ver várias caras conhecidas, mesmo no fora da sala de aula, pessoas que conheço normalmente por verem ao livro do hospital, mas o mais engraçado também é mesmo contactar com antigas funcionárias, antigos professores meus, acaba por ser uma experiência que... é bom acho que recomendo às pessoas essa possibilidade de tal de poder voltar à escola onde nos formámos. Acaba por ser bom ver que os professores olham para nós, no sentido que aquilo que eu fiz foi bom porque vejo aqui alguém que chegou ao patamar que quis, e ao mesmo tempo experienciar o facto de o que é estar do outro lado onde nos formámos, perceber realmente as dinâmicas e sentir que se fomos alunos, ser professor também acabaria por... já que fomos alunos, também podemos experimentar ser professores se houver possibilidades para tal. É verdade. E estás a gostar, Pedro, embora estejas há pouco tempo a lecionar, portanto, estás aqui na escola sede e estás em Lagares. Sim, sim. A lecionar. Tens terceiro ciclo apenas. Sim, sim. Uma turma de sétimo ano, outra turma de oitavo, em Lagares, e cinco turmas de nono ano. Uma delas também em Lagares. Porque vocês têm poucas horas semanais, não é? A história tem, dois tempos? Sim, infelizmente temos só dois tempos. Foi reduzido, 50, por causa da geografia. Dois tempos de 50 minutos. Apenas só no sétimo ano, em Lagares, intercalamos de semana sim, semana não, com geografia, em que podemos ter três tempos de 50 minutos. Mas, infelizmente, sim, história acaba só por ter duas aulas de 50 minutos para cada um dos tempos do terceiro ciclo. Só no secundário é que história já acaba por ter, por volta dos cinco tempos, décimo e décimo primeiro, e seis tempos no décimo segundo. E estás a gostar, portanto, da tua experiência, sim, sem é? Dúvida nenhuma, sim. Pronto. Que acaba que é... por... ser gratificante. Pronto. Olha, Pedro, eu gostava de te perguntar que razões é que podem levar uma pessoa, na atualidade, a querer ser professora, sabendo o quão difícil é ser professor, que é uma profissão socialmente desvalorizada. Pronto, nós ouvimos muito na rádio e na televisão e nos próprios testemunhos, não é? Que ser professor hoje em dia não é nada fácil. Pronto, eu já tenho muito mais anos do que tu, portanto é sangue novo, estás cheio de energia, e isso é bom porque a escola precisa precisamente de pessoas jovens, nós estamos sempre a dizer, não é? Porque vocês trazem outras ideias, trazem outras partilhas, trazem experiências novas, é bom para vocês e é bom para nós, para professores que já lá estamos há muito tempo, porque chegamos a uma altura que acabamos por... Eu não vou dizer que seguimos sempre o nosso ritmo, Basílio, mas se calhar, pronto, não é? Precisamos de sangue novo. E como é que tu continuaste sempre a querer seguir o teu sonho? Acho que quando defini que realmente era isto que eu queria, aos 13, 14 anos de idade, senti que devia levar isso até ao fim, porque se fui para a Humanidades para seguir História e para levar a História avante, acho que era algo que devia levar até o fim. Sempre disse aos meus pais que eu queria fazer, sempre lhes disse: vou para a Humanidades, quero depois tirar a História e depois quero sempre tirar o mestrado em Ensino para ser professor. E acho que muitas pessoas já estão habituadas a dizer, a ouvir isto, mas o facto é a partir da escola, é a partir dos professores que temos na escola que se desenvolvem políticos, médicos, e todo o tipo de profissões que existem. Também professores, obviamente, claro. Mas o facto de poder entrar numa sala de aula e saber que mais cedo ou mais tarde um aluno nos pode dizer que gostou daquilo que ouviu, que aprendeu connosco, que aprendeu muito connosco, nós o marcamos, é sem dúvida gratificante. O facto de... eu sinto que quero ser uma pessoa, e isto também leva ao facto de querer ser professor e ser professor, de poder sentir que estou a mudar a vida das pessoas de forma positiva, ou seja, estou a ajudar o outro, porque também senti que também fui ajudado quando foi necessário. E acho que é por aí. Olha que bom que é estar-te a ouvir. É bom, não é? Sim, senhora, muito bem. Pronto, e eu tenho quase a certeza que tu vais conseguir, porque tu, eu conheci-te, tu ainda eras novinho, eras mais novinho, não é? E tu és um excelente comunicador, portanto, tu és uma pessoa que neste momento eras um bocadinho mais tímido e agora és extremamente comunicador, falas com muita facilidade e vê-se que gostas mesmo daquilo que estás a fazer. Pronto, sim, e portanto, sim. Aquilo que nós temos a dizer como professores é que realmente... Deus queira que tu continues assim por muito tempo, sendo que, à partida, pronto, esta tua substituição não irá ser durante muito tempo. De qualquer das maneiras, já é um começo, pronto, e depois terás uma vida pela frente com o concurso, porque realmente é mesmo isso que queres fazer e, portanto, é aquilo que vais seguir. Olha, Pedro, eu, entretanto, também te ia perguntar, pronto, nós não, já falámos assim do principal, mas também te queria perguntar, portanto, tu és de cá de Oliveira e terás os teus hobbies. Portanto, neste momento, obviamente que tu estás focado no ensino e estás focado em preparar as tuas aulas, porque é o primeiro ano que estás a lecionar, portanto, a primeira vez, e nós, quando é assim, temos muita tendência para ser profissionais. Não significa que não sejamos sempre, mas pronto, no, nos primeiros anos em que estamos a dar aulas, obviamente que há procura de materiais, há procura de estratégias, de, como tu disseste, para motivar os alunos, porque realmente hoje não é fácil motivar os nossos alunos. Embora eu, por acaso, acho que a disciplina de história até é um bocadinho mais fácil que a de matemática. Pronto, até acho. Eu não gostava muito de história, até uma certa altura, acho que já referi isso, até apanhar um professor que eu gostei imenso, que foi o professor Filipe Xavier, que esteve na nossa escola durante muitos anos, e foi uma pessoa que, quando eu entrei dentro da sala de aula, ele falou de uma forma que eu nunca mais deixei de gostar de história. Portanto, é aquilo que tu dizes, os professores sem dúvida nenhuma que nos marcam, e às vezes o facto dos alunos terem determinado desempenho tem muito a ver com a professora que tem à frente. Pronto, nós não podemos escolher os professores, mas obviamente que influencia muito a nossa atitude perante a disciplina. Portanto, a parte de ser comunicador, tu realmente és, e portanto acho que vais ser um sucesso, sem dúvida nenhuma, e portanto és muito bem-vindo à nossa escola, e Deus queira que para o ano tu consigas um horário a tempo inteiro aqui nesta zona, porque já vi que obviamente gostas muito de estar. Fora isso, o que é que tu gostas de fazer, meu caro aluno? Eu sempre fui uma pessoa que gosta de estar ocupado, tu obviamente também gostas de descansar, e todos nós temos os nossos momentos mais preguiçosos, Nossos momentos de pausa, não, sim. Precisamos. É. Mas sempre gostei de estar ocupado e fazer outras coisas diferentes, além de coisas que gosto de assistir. Mas eu, quando andava na escola em Oliveira, acabei por jogar basquetebol no São Paense Basket. Atualmente, querendo progredir, ou seja, não progredir, mas continuar ligado ao basquete, procurei então tirar um curso de arbitragem, no qual alguns fins de semana vou apitando jogos de basquetebol aqui em Oliveira do Hospital, ou seja, no pavilhão Serafim Marques, em São Pai de Gramaços, e desde os 9 anos de idade que faço parte da Banda Filarmónica de Loriga, que é a minha terra natal. Digo isto por os meus pais, a minha mãe e o meu pai são de Loriga, naturais, vieram viver para Oliveira e foi sempre aqui que eu vivi, mas a minha terra e sempre será, vai ser Loriga, e algo que me liga à Loriga e espero continuar a ligar é a participação na Banda Filarmónica há mais ou menos 14, 15 anos que espero manter. Ai, tu és um jovem muito completo. É desporto, é os estudos, a música, és um jovem completo, sim senhora. Olha, Pedro, eu gostava que tu nos dissesses, porque nós temos jovens aqui e temos muitos jovens na escola, tu demonstraste aqui na nossa conversa que sempre foste um jovem muito decidido e, portanto, sabias muito bem aquilo que querias seguir. Hoje em dia, na maior parte dos jovens, não é isso que acontece. Portanto, os jovens chegam às vezes ao 12º sem saber o que é que querem seguir. seguir. Quais são os conselhos que tu achas, se é que há conselhos para dar, ou dicas, que tu achas que nós podemos dizer aos nossos alunos para eles se identificarem um bocadinho mais com a área que querem, com aquilo que querem fazer, com aquilo que querem ser quando forem grandes? E acho que isso pode partir desde logo com as escolhas que têm para o secundário. Tudo bem que às vezes a decisão pode partir, ah, não gosto de matemática, vou para humanidades. Ah, não gosto de história, vou para científicos ou vou para economia. E não escolho história bem no caso de economia. Mas acho que de certa maneira, quando uma pessoa escolhe o curso do ensino secundário, há gostos que devem lá estar presentes de certeza absoluta. E acho que é a partir daí que se deve começar a construir o que é que se gosta ou não de fazer. Ou seja, há menos disciplinas mais direcionadas para a área em específico, e a partir dessas disciplinas ver o realmente aquilo que dá mais gosto e prazer de estar a assistir não só nas aulas, mas também a estudar em casa, obviamente. É a partir daí tentar perceber com o ensino secundário aquilo que gostamos mais de fazer relacionado com a área profissional da escola, ou seja, os estudos que gostamos mais de praticar em casa, assim dizendo. Porque eu sempre gostei de estudar história e ainda gosto, como é óbvio, porque obviamente, como eu disse, há a necessidade de querer saber mais e obviamente que quando se prepara uma aula, essencialmente no início de carreira, há a preocupação em se preparar, estudar alguma coisa aqui e ali que possa não estar tão bem definida, tendo em conta aquilo que está pré-estabelecido pelo Ministério e por aí adiante. Claro. Sabes que tu focaste aí um ponto que eu acho que é extremamente importante, que é o facto de gostar. Eu sou daquelas pessoas que sempre que converso com os meus alunos, eu acho que a primeira preocupação não é de todo o futuro que eles terem, ter saída ou não ter saída. Eu acho que nós, em primeira instância, devemos fazer aquilo que gostamos. Porque se nós fizermos aquilo que gostamos, de certeza absoluta que nós vamos ser bons profissionais e vamos arranjar emprego em qualquer lado. Digo eu. Não é bem assim. Mas eu acho que realmente, tu focaste aí, para mim, o mais importante é o ter gosto. Porque se nós não tivermos gosto por aquilo que nós fazemos, eu acho que nós não nos vamos sentir bem e não vamos ter esta felicidade que tu estás aqui a espelhar perante esta conversa. É? Fico contente por transparecer isso. É verdade. Olha, Pedro, foi um gosto muito grande ter-te aqui connosco. Foi uma conversa muito agradável e, portanto, eu agradeço-te mais uma vez e desejo-te as maiores felicidades. Eu agradeço então mais uma vez o convite. Também foi um gosto estar aqui presente e espero ajudar quem ouviu e que sigam aquilo que realmente gostam. É verdade. Isso. Pedro, obrigadíssimo. Não. Assim. A escola e o meio. All the lies that you make up. What's at the back of your mind? Oh, your face I can see, and it's desperately kind. But what's at the back of your mind? Two icy cold hands conducting the way. It's the Eskimo blood in my veins. Amid concrete and clay and general decay, nature must still find a way. So ignore all the codes of the day. Let your juvenile impulses sway. This way and that way, this way, that way. God, how sex implores you to let yourself lose yourself. Stretch out and wait, stretch out and wait. Let your puny body lie down, lie down. We lie, you say, as we lie, you say, stretch out and stretch out and wait, stretch out and wait. Let your puny body lie down, lie down, as we lie, you say. Will the world end in the night time? I really don't know. Or will the world in the daytime, I really don't know. And is there any point ever having children? Oh, I don't know. All I do know is we're here and it's now. So stretch out and wait, stretch out and wait. There is no debate, no debate, no debate. You consciously contemplate when there's no debate, no debate. Stretch out and wait. Stretch out and wait. Stretch out and wait. Wait. A Escola e o Meio, um programa dinamizado pelo Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Passamos agora às nossas rubricas habituais. Agora, em relação à música, Dylan Svasi e Slow J foram os artistas portugueses mais ouvidos no país em 2024, segundo os números do Spotify, anunciados a 4 de dezembro. No entanto, o músico nacional com mais streams no mundo inteiro foi outro, Drenchil. Já tinha obtido o título em 2022 e 2023 e 2024. Este ano já alcançou 9.1 milhões de ouvintes, teve 48 milhões de streams e foi ouvido em mais de 182 países. Números que lhe permitiram consolidar a sua posição como uma das maiores referências da música eletrónica a nível nacional e internacional, com um estilo marcante que une as melhores sonoridades de dance music e música comercial. Drenchil tem conquistado um público diversificado nos quatro cantos do mundo, descreve a agência do artista. Nos seus temas mistura géneros como house, tech house e EDM comercial. Um dos seus grandes êxitos continua a ser o remix de Freed From Desire, que conta atualmente com mais de 151 milhões de streams e que dessa forma mantém domínio nas playlists, rádios e festivais de todo o mundo. Starlight, 49 milhões de streams, foi outro dos hits. O talento português despertou a atenção de grandes nomes na indústria musical, o que deu origem a um convite para fazer um remix de Bailar Contigo dos Black Eyed Peas com Daddy Yankee. O grupo promoveu a faixa na conta oficial do Instagram. O impacto de Drenchil transcende números, refletida a sua capacidade de ligar culturas e criar experiências musicais que ressoam com audiências de diferentes origens. Estes efeitos consolidam a importância da música portuguesa no panorama internacional e reafirmam o talento e consistência que Drenchil traz ao cenário global. Agora vamos ver se em 2025 volta a ser o mesmo. Boa Nova FM. A propósito do Dia dos Direitos do Homem, Andreia vai contar-nos no programa de hoje a história de Rosa Parks, um símbolo da coragem civil e uma lutadora em prol da justiça racial nos Estados Unidos. A propósito deste evento, mesmo uma vez que nós vivemos num mundo cheio de conflitos e em que é importante a ação do homem e a coragem do homem, vou ler-vos um soneto de Manuel Alegre, retirado do livro O Canto e as Armas, cujo título é As Mãos. Com mãos se faz a paz, se faz a guerra. Com mãos tudo se faz e se desfaz. Com mãos se faz o poema e são de terra. Com mãos se faz a guerra e são a paz. Com mãos se rasga o mar. Com mãos se lavra. Mas não de pedras estas casas, mas de mãos. E estão no fruto e na palavra as mãos que são o canto e são as armas. E cravam-se no tempo como farpas as mãos que vês nas coisas transformadas. Folhas que vão no vento, verdes arpas. De mãos é cada flor, cada cidade. Ninguém pode vencer estas espadas. Nas tuas mãos começa a liberdade. Olá, caros ouvintes. Neste programa vamos falar sobre um acontecimento que marcou o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos. Na década de 50, nos Estados Unidos, especialmente no sul do país, vigoravam as leis de segregação racial, conhecidas como leis Jim Crow, que separavam as pessoas negras e brancas em espaços públicos, tais como em escolas, restaurantes, casas de banho e em autocarros. Nos autocarros, os passageiros negros só se podiam sentar na parte de trás. E, se a parte destinada aos passageiros brancos ficasse cheia, os passageiros negros eram obrigados a ceder o lugar. A 1 de dezembro de 1955, Rosa Parks, uma costureira de 42 anos e ativista da NAACP, National Association for the Advancement of Colored People, ou Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, após um dia de trabalho, ia num autocarro a caminho de casa sentada numa fileira mista, onde as pessoas negras podem ficar sentadas desde que nenhum branco precisasse do lugar. Quando o autocarro ficou lotado e um homem branco ficou em pé, o motorista ordenou que os quatro passageiros desta fila se levantassem, mas apenas três deles cederam. Rosa Parks negou-se a obedecer, não só porque estava fisicamente exausta, mas porque ela estava cansada de ceder. Esta recusa por parte da Rosa Parks fez com que a mesma fosse presa e multada por violar as leis da segregação. A notícia da prisão da Rosa Parks espalhou-se rapidamente entre a comunidade negra de Montgomery e resultou numa grande mobilização. O boicote dos autocarros de Montgomery, iniciado a 5 de dezembro de 1955. O boicote aos autocarros de Montgomery durou cerca de 381 dias, no qual as pessoas negras, que representavam cerca de 75% dos passageiros dos autocarros da cidade, passaram a andar a pé, a usar carros compartilhados ou táxis solidários, impactando fortemente a economia local. Em 1956, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos declarou inconstitucional a segregação racial em autocarros, marcando uma das primeiras vitórias de movimentos de direitos civis. Rosa Parks tornou-se uma das figuras mais influentes do século XX, um símbolo internacional de coragem civil e uma inspiração para os movimentos de igualdade no mundo inteiro. Ela continuou a trabalhar pela justiça racial durante o resto da vida e recebeu inúmeras homenagens, incluindo a Medalha Presidencial da Liberdade. Num texto que nos remete para as curiosidades científicas, a Beatriz explica-nos como se processa o envelhecimento humano. Envelheçamos como as árvores fortes envelhecem. Uma frase dita por Olavo Bilac, poeta e escritor brasileiro. A escola e o meio. Olá, caros ouvintes. Já todos sabemos que o tempo passa por nós. Mas afinal, porquê é que o nosso corpo envelhece? A resposta vem da própria ciência. E, na verdade, começa dentro das nossas células. Um dos fatores mais estudados é o acumular de danos do DNA. As nossas células estão constantemente a dividir-se para manter o corpo a funcionar. Sempre que isto acontece, o DNA tem de ser copiado. Apesar de existirem mecanismos de correção, estes não são perfeitos. Com os anos, os erros vão-se acumulando, afetando o funcionamento celular. Ligações a estes problemas estão os telómeros, estruturas que protegem as extremidades dos cromossomas. Cada vez que uma célula se divide, os telómeros encurtam um pouco. Quando ficam demasiado curtos, a célula entra em senescência, um estado em que deixa de se dividir e começa a libertar substâncias inflamatórias que prejudicam os tecidos ao redor. Esta acumulação de células senescentes é uma das marcas de envelhecimento. Outro mecanismo importante é o stress oxidativo. As células produzem energia através de mitocôndrias, mas, nesse processo, libertam moléculas chamadas radicais livres. Em pequenas quantidades são normais, mas, com o tempo, podem danificar proteínas, lípidos e o próprio DNA. O organismo tem antioxidantes para os neutralizar, mas com o envelhecimento essa capacidade diminui. Falando de mitocôndrias, elas próprias também envelhecem. O seu desempenho reduz com o tempo, levando a uma produção de energia menos eficiente. Isto contribui para o cansaço, a perda de força muscular e o declínio geral do organismo. Há ainda o processo de inflamação crónica de baixo nível, chamado inflaming. Ao longo da vida, pequenas agressões como infecções, stress, má alimentação ou exposição ambiental deixam marcas. O sistema imunitário mantém-se ligeiramente ativo durante anos, o que acelera o desgaste dos tecidos. Finalmente, sabemos que o envelhecimento também é influenciado pela epigenética, ou seja, pelas instruções que determinam como e quando os genes são usados. Com a idade, estas instruções vão-se desorganizando, levando as células a expressar genes, ou mesmo errado, de forma menos eficiente. Em resumo, envelhecer não resulta de um único evento, mas da combinação de danos acumulados, falhas de reparação e alterações no funcionamento das células. A ciência ainda está a descobrir maneiras de abrandar este processo, mas já sabemos que hábitos saudáveis, como exercício regular, boa nutrição, sono adequado e gestão de stress, podem influenciar positivamente a forma como envelhecemos. Distance, I'll dance away.

beliefs. My love has got no fame, he's got his strong beliefs. My love has got no money, he's got his strong beliefs. Want more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Want more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. E por fim, destacamos algumas das atividades realizadas no nosso agrupamento. A área disciplinar de Filosofia e o Clube Europeu juntaram-se uma vez mais para assinalar o Dia Internacional para a Tolerância. Os alunos do décimo ano foram chamados a participar nas sessões, em que o tema foi abordado pela docente Cristina Castanheira. Após uma reflexão sobre os termos tolerância, empatia, respeito, falou sobre os ataques a estes valores e os discursos de ódio que proliferam e dividem as pessoas. Nesta sessão, duas alunas leram o poema de António Gedeão, Lágrima de Preta, que acabámos de ouvir pela voz da nossa querida Joana, que de uma forma tão simples esbate as diferenças entre os povos. Vários alunos estrangeiros participaram no final, contando um pouco da sua experiência de integração no nosso país e na nossa escola. O Dia da Tolerância, o Dia Internacional para a Tolerância, foi instituído pela Unesco e celebra-se anualmente no dia 16 de novembro. A escola e o meio. No dia 20 de novembro, Dia Universal dos Direitos da Criança, a EB1 de Nogueira do Cravo realizou uma ação de sensibilização com o objetivo de consciencializar a comunidade escolar para os direitos das crianças, promovida pela Escola Segura da Lousã. Estiveram presentes a equipa da CPCJ, do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital e as entidades do município de Oliveira do Hospital. No campus, também este dia foi assinalado com a realização de uma palestra promovida pela Escola Segura de Lousã e foi feito um estendal no exterior da escola com meias decoradas com frases e desenhos alusivos a estes direitos. Esta iniciativa teve a colaboração dos pais e encarregados de educação. Iniciativas como estas são sempre de extrema importância, uma vez que cada vez mais os direitos das crianças lhes estão a ser negados todos os dias. Mas que não seja apenas um dia, que consigamos ter a consciência de que todos os dias devem ser momentos de reflexão, de promoção e de defesa dos direitos das crianças. Boa Nova FM! Agradecimentos especiais a André Santos, Vitis Borges, Afonso Dias, Inês Santos, Tomás Fonseca, Diana Diniz, Joana Fidalgo, Ana Mendonça e o nosso convidado Pedro Coutinho. Na revisão e introdução de textos, Basílio Torres. Na sonoplastia, Afonso Dias e Tomás Rodrigues. Participação especial na edição do programa de Albino José. A todos os nossos ouvintes, continuem bem e continuem na companhia da Rádio Boa Nova. A Escola e o Meio, um programa dinamizado pelo Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa Nova, Boa Nova. 100.2. Canta, dança no pinhal. Dentro de nós aquece o espírito de Natal. A Rádio Boa Nova traz histórias no ar. E em Oliveira do Hospital a magia vai ficar. Natal é paz, saúde e companhia. Brilho das luzes, a nossa alegria. Em cada esquina, um abraço especial. Aqui renasce o amor, o nosso Natal. felicidade é um presente que nos faz sentir. Das vozes na rádio ouço melodias, contam os sonhos de nossas vidas vazias. Natal é paz, saúde e companhia, o brilho das luzes, a nossa alegria. Em cada esquina, um abraço especial. Boa nova toca, coração responde. Em cada palavra a magia se esconde. No calor dos amigos, na mesa a partilhar, o Natal em Oliveira nos faz acreditar. Luzes, a nossa alegria. Em cada esquina, um abraço especial. Aqui renasce o amor, o nosso Natal.